querendo me ajudar. Ela me olhou sorrindo, dizendo eu estou sentindo meu coração palpitar. Oh, você que é solitário, mas te digo o contrário, eu não quero te amar. Sua mãozinha esquerda tinha um lenço vermelho e de cima me jogou. Eu fiquei desesperado, muito louco, apaixonado, me chamando de amor. Te amo, cigana, ciganinha feiticeira. Acabou meu sofrimento, te quero em casamento, para não te ver solteira. Acabou meu sofrimento, te quero em casamento, pra não te ver solteira. Eu estava muito triste, sentado numa praça, ninguém para me amar. Apareceu uma cigana, muito bonita e bacana, querendo me ajudar. Ela me olhou sorrindo, dizendo eu estou sentindo meu coração palpitar. Oh, você que é solitário, mas te digo o contrário, eu não quero te amar. Na sua mãozinha esquerda tinha um lenço vermelho e de cima não me jogou. Eu fiquei desesperado, muito louco, apaixonado, me chamando de amor. Te amo, cigana, ciganinha feiticeira. Acabou meu sofrimento, te quero em casamento, pra não te ter solteira. Te amo, cigana, ciganinha feiticeira. Acabou meu sofrimento, te quero em casamento, pra não te ver solteira. Te amo, cigana, ciganinha feiticeira. Acabou meu sofrimento, te quero em casamento, pra não te ver solteira. Te amo, cigana, ciganinha feiticeira. Acabou meu sofrimento, te quero em casamento, pra não te ver solteira.

agora que não estás, rego eu o teu jardim. Agora que não estás, agora que não estás, rego eu o teu jardim. C'était Christina, tu y eu. Et on continue avec Emmanuel, Amor de Mai Solteira. Ser uma mãe solteira não tem nada de errado, não. Porque ser mãe verdadeira, quem decide é o coração. Uma mãe dedicada tem amor a dobrar, pode educar sozinha, e ter muito para dar. Ser mãe, ser mãe, é seguir com devoção, a qualquer hora ou condição, a voz de um filho que a chama. Ser mãe, ser mãe, é sentir no coração que não se acaba a paixão quando se ama quem nos ama. O filho de mãe solteira também ama sua mãe a dobrar, e quando ela for velhinha, dela ele vai cuidar. Do esforço de uma vida, ele a vai compensar, e nada nem ninguém os vai separar. Ser mãe, ser mãe, é seguir com devoção, a qualquer hora ou condição, a voz de um filho que a chama. Ser mãe, ser mãe, é sentir no coração que não se acaba a paixão quando se ama quem nos ama. Non si non suona tu sì una poesia, ma si tu mi volisse con mi voglia. a temo, passasse a jornada, espetava da vez. E só batindo agora, nascem desse turno. Sou massa em desonas, se baixa, sei do se do mês, sei do. Já não aguento um minuto sem ti. Bem que eu estou louco para tocar teu corpo, ficar coladinho e te seduzir. Já estou aqui, pronto para ti, para bailar ao som do nosso amor. Tu vais sentir o fogo em ti. Bailar, tu e eu balançando nesta aqui zomba. Vem amor, hoje quero me entregar. Tu e eu balançando nesta aqui zomba. Só nós dois beijudinhos sempre a curtir. Tu e eu balançando nesta aqui zomba. Vem amor, hoje quero me divertir. Sem te ver, vou beijar tua boca e te deixar louca. Ao som da kizomba, tu vais te envolver. Já estou aqui, pronto para ti, para bailar ao som do nosso amor. Tu vais sentir o fogo em ti. Zomba. Só nós dois beijudinhos sempre a bailar. Tu e eu balançando nesta kizomba. Vem amor, hoje quero me entregar. Tu e eu balançando nesta kizomba. Só nós dois beijudinhos sempre a curtir. Tu e eu balançando nesta kizomba. Vem amor, hoje eu quero. Aqui

no teu olhar. Sou louco por te amar. Preciso de ti. Vem, amor, vem comigo conquistar outro mundo, outro lugar. Nada me fará parar, porque eu renasci. Vem, amor, foi contigo que eu lutei. Outros eu esquecerei. Sabes bem porque voltei, porque eu renasci, porque eu renasci. Vem, amor, vem comigo conquistar outro mundo, outro lugar. Nada me fará parar, porque eu renasci. Vem, amor, foi contigo que eu lutei. Outros eu esquecerei. Sabes bem porque voltei, porque eu renasci. Eu vou tentar esquecer que gostei de ti, porque não quero viver o que antes vivi. Já me cansei de esperar por quem já não vem, porque depressa esqueceste o quanto te amei. Dizias que eu era tudo, hoje nada sou. Outra alguém a tua vida mudou, mas eu sei que ainda pensas em mim. Eu sei que tens outra casa, mas não é minha. Tu tens agora outra cama e é com ele que sonhas. Não sei se vou esperar que possas voltar. Podes ter agora outra vida, mas não tens mais amor. Dizias que eu era tudo, até teu senhor. Agora tens um outro amor, mas sabes que eu estou aqui. Foste embora, levaste tudo contigo. Já não estás comigo, não sou teu abrigo, por uma ilusão. Foste embora, tu levaste a minha vida. Já não tens saída, agora perdida com a solidão. Até teu senhor, agora tens um outro amor, mas sabes que eu estou aqui. Foste embora, levaste tudo contigo. Já não estás comigo, não sou teu abrigo, por uma ilusão. Levaste a minha vida. Já já não tem saída, agora perdida com a solidão. Vou-te embora, custe a minha vida, já não tem saída, agora perdida com a solidão. São Roque. mais ainda. Sua ausência está presente em minha dor. Não me esqueço da mulher que me deu vida, minha santa mãe querida, meu eterno e grande amor. E é por isso que mantenho perfumada sua última morada com a mais bonita flor. São rosas, são lindas rosas, cor da saudade da mulher que eu mais amei. São rosas, são lindas rosas, e Deus bem sabe que são rosas para minha mãe. São rosas, são lindas rosas, cor da saudade da mulher que eu mais amei. São rosas, são lindas rosas, e Deus bem sabe que são rosas para minha mãe. São rosas, são lindas rosas, cor da saudade da mulher que eu mais amei. Para minha mãe. Arc-en-ciel 96.2. La FM, la FM en couleur. Trigueira deste raio era alfazinha. Vem a tarde sua olheira ao cima de uma ladeira. Do Porto sai a traineira, vai deixando a sua esteira e o cheirinho a maresia. Lisboa, abençoa, cidade que apregoa. Lisboa, gente boa, tão fama, madrugoa. Lisboa, abençoa, cidade que apregoa. Lisboa, gente boa, tão fama, madrugoa. Festa toda inteira é dia de Santo António. Mesa e bancos de madeira e os enfeites na videira adivinham o matrimónio. Sardinhada e barulheira e a sangria bem caseira e o quentinho da brasileira. Bailarico à maneira e alegria verdadeira parece que dá casório. Lisboa, continuei com Maria Lisboa, Maria vai com todos. Il est 18h17 sur Radio Arc-en-Ciel. Estás enganado, pois não sou assim. Só quero um homem que me dê carinho. E como tu não interessam para mim. Muito apaixonado.

Eu estou sempre pronto pra o que der e vier. Na sala ou na cozinha, embaixo do chuveiro. Quero apagar teu fogo de amor, sou teu bombeiro. Você pode ligar quando você quiser. E eu estou sempre pronto para o que der e vier. Na sala ou na cozinha, embaixo do chuveiro. Quero apagar teu fogo de amor, ser teu bombeiro. Vou apagar o fogo. C'était Marcus et José Mallo. Et là, on va écouter Bandalouse, et c'est un de ses nouveaux titres. C'est Chapeau de paille, et c'est demandé de Jérôme pour sa maman et pour moi-même. Je le remercie. O chapéu de palha é uma tradição. Bailinhos de roda e chama Rita é animação. O chapéu de palha é uma tradição. Bailinhos de roda e chama Rita é animação. Lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai. Quatro abrazos y un café. Apenas me desperté y al mirarte recordé. C'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. De todo escapamos juntos. Ver el sol caer. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo en el Caribe, viendo tu cintura. Tú le coqueteas, tú eres un cabullo. Me gusta lento y contento. Cara al viento. Echa que el sol está caliente y vamos a disfrutar el ambiente. Vamos a meternos pa'l agua pa' que veas qué rico se siente. Y vamos a tropical por toda la costa chinchorreal. De chinchorro a chinchorro paramos a darnos una medalla. Bien fría pa' bajar la sequía. Un poco de Bob Marley y unos tragos de sangría. Pa' que te suelte, ponga poquito. Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico. Y dale lento, date un shot de coquito. Y como dice Ponzi, vamos a darle despacito. Pa' que te suelte, poco a poquito. Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo en el Caribe, viendo tu cintura. Tú le coqueteas. Reggaetón pa' que me baje ese cuerpo. Métele hasta abajo, está duro ese movimiento. El único testigo que tenemos aquí es el viento. Y dale, métele cintura. Mátame con tu hermosura. Mira cómo me frontea. Porque sabe que está dura. Calma mi vida con calma. Que nada hace falta. Si estamos juntitos andando. Calma mi vida con calma. Que nada hace falta. Si estamos juntitos bailando. Vamos pa' la playa. Cúrate el alma, cierra la pantalla, abre la medalla. Todo en el Caribe, viendo tu cintura, tú le coqueteas. Pedro Capó, Georgie Noriega, R808, Shadow Towers, Puerto Rico. Ya empezó la fiesta y no va a parar. Traigo la música latina en las venas, con lo más sabroso que viene. Entre las olas del sol y la arena, me encanta su sabor, me desespera. El mundo entero lo va a disfrutar. Esto hace que se muevan tus caderas. No pararás de bailar. El olor se siente al tumbao de río. corazón. A bailar el mundo entero comiendo marisco.